255, completa aproximação, 1895, torre. Porra, 1895, 1895. Foi Salvador, boa tarde, gol 255, estabilizado na X-Ray 1-0. Torre 255, reporte passando externo, controle checado, altímetro 1-0 no 0. Passará, gol 255. 288, gol 1867, grato, bom final de semana. Cuidado. Fernando Guardião 01, cruzando 3000 para pouso. 01, frequência livre. 01, obrigado. É Uno 41, reautorizado 2000. Chama estabilizado, o time do Uno 010. Uno 010, Suíça, que reporta na extensão para ingresso no 7. Bom, 255, passa a serra mais travada. Bom, 255, recuo autorizado, pistão no zero, vento no 70 graus com 08 nós, altímetro no zero, no zero, 50% a parte ali na curva final no zero. Bom, 255, bom, autorizado no zero. Estabilizado, Xené, 61 padrão. Lima, parte 3, autorizado, chama pronto para trás. Solo 255, solo 27, à direita, solo 21, decimal 1, boa tarde. Direito 21, 1, 255. 1-0. Para 3.000, ajustado. Salve Salvador, boa noite, 755, livrar nossa escuta, boa tarde. Salve, agora sou o Luiz, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no 7. Anel no 41, na escuta, torre. Anel 61 no 41, estabilizado, e ele é até que saiu no 0. Agora 41, o vento 130 graus com 08 nós, altímetro no 0 no 0, tem pouso autorizado, pista no 0, fica atento a pássaros na curta final no 0. Gente, pouso autorizado, pista no 0, Oxenem 6141. 255, Juliette 02 no portão. Juliette, posição 2, vou 255. Brasco, isso, ele vai decolar de pista no 7 vento, não 40 graus, meia dúzia nova. 3144, para 2 mil, autorizado LSX-8, pista no 0, reporte estabilizado. 2 mil, vai reportar. Aos 28, libera a direita, solo no 211. Direita 211, já é mesmo para o Salvador é tudo, 728, disparado. Realmente, 72, autorização 4 horas, sobrevivendo 4 horas. Maceió 420. Autorizado o táxi até a entrada do pátio principal da passagem Boeing 737-800 da Gol, que ingressa para o portão 02. Após prossegue para o ponto de espera da 10, pista 10, o torre 198, decimal 95, ajuste agora é 10, 10. Seu pátio aguarda a Anastasia Gol, visual, pode passar para o ponto de espera 10, depois 295, ajuste 75. Alô, Salvador, CNM 141, Livrona, Cisco. CNM 141, Alfa, é a porta da Juliette. Alfa, antes da Juliette, CNM 141. Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette, contato radar 75 milhas oeste de Salvador. Voe na Pro de Mari para interceptar a chegada, reporte pronto para descida. Papa Romeu, Mike Echo, Juliette, desça para a Misa 050, ajuste na 010. Juliette 05, seu portão, 6141 da Oxanã. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 272, próximo ponto de espera da 10, tá bom. 2788, autorizado ingresso e decolagem, corrigindo, aguarde para decolagem, mantenha a posição. Mantenha ponto de espera, Sarita, ou a minha? Mantenha ponto de espera, só um minutinho. November Osco Whisky, girando base, dá um no centro. Autorizada a base e o toque arremetida, vento no 40 graus 5 nós. Após o toque arremetida, siga para o Fatal de Itapuã, aguardando nova autorização para o cruzamento do campo, ok? Autorizado o toque arremetida, após a prosseguir para fora de Itapuã, aguardando autorização. November Osco Whisky. Azul 2788, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus, meia dúzia nós. A linha decola da 10, azul 2788. Apolo, o GM 141, Alfa, antes da Juliette. Apolo, Salvador, o GM 141. Né, aguarda só um minuto. Ok. Utilizando avisado, 3144, complete final do procedimento LS Activation, a torre 198.95. Boa tarde. 4 horas, altera a sala 10. Lembrando que o uísque tocou e remeteu aos 35, siga para o Itapuã, mantém espera sobre o mesmo e aguarde instruções para o cruzamento da pista, cruzamento da final da 1-0. Estimativa, vai permanecer em espera para o Itapuã, aguardando autorização para cruzamento do prolongamento da 1-0, uma liberação. Oi, Salvador, boa tarde, estou 3144. Em 3144, continue a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado, vento no 60 graus, 5 nós. Já está baixando a trava, já passou a interna. 3144, formação de tráfego à direita, temos um Papa Alfa 28, Papa 28 Alfa corrigindo, mantendo espera à sua direita, não interfere com a aproximação. Agora sim, pista livre, ponto autorizado, cheque trem, vento no 80 graus, 5 nós. Novamente baixado travado, 3144. Para direita, código 5425 e controle 208. Autorizado nível 340 para São Paulo, Guarulhos, conforme o plano, apresentou 10, 10, 10, combate, apresentou 44, conforme. Gael, lenda, moto para saída, colamos a 10, curva direita, 5425, transponder 208, controle, então 3805. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 2782. Azul 2788, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 150. Via Momo para 150, Azul 2788, vai cumprir o perfil inferior da carta. Para 2733, 2 milhas da posição Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível 090. Chama o controle Aracaju na frequência 120.3. Dois três zero autorizado agora até o ponto de espera. Chama a torre no momento do decimal 95. O ajuste 1090. Já pode espera, chama a torre 2788, suba sem restrição. Sem restrições para o nível 150. Para 150, então sem restrições. Agora azul 2788, grato. Torre Salvador, November Alto Whisky, cruzando o prolongamento da 190. November Alto Whisky, ciente, avistado, reporte de base para final. Reportando a base para o final, November 8. São 3144, solo 37, libera a direita, solo no 211. 211, obrigado. Salvador, passarelo 2230, pode esperar no 0, pronto. Passarelo 2230, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus, 4 nós. Livre, alinhar e decolar, passarelo 2230. Solo, Salvador, boa tarde, tá 3141. 3141, Alfa, Juliette, portão 09. Juliette 9. Remetida, vento no 80 graus, meia dúzia nós. Informe que após o toque arremetido, a curva será pela direita. Autorizado o toque arremetido, após curva está na direita, 90 nós com 8. Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette, confirme a proa que está mantendo. Gente, Mike, Eco, Juliette. Gol 2008, a senhora identificação. .2008, contato radar 61 milhas, sudoeste de Salvador, voando na proa de Mari para interceptar a chegada, desce a via para o nível de voo 070, ajuste 1010. Desce via para o 070, 1008. Passarelo 2230, decola aos 40, controle no 208. Ou no 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 180. Via Arbor, o passarelo 2230, está livre da restrição de altitude, Tereza? Confirma, senhor, não tem condições de cumprir o perfil inferior da carta? O superior, confirmado? Negativo, não tem como. Passarelo 2230, então mantenha cumpra o perfil inferior da carta, mantendo 3 mil pés até o 25 mil. Afirmativo, vai manter 3 mil pés, 2230. Instalador, November Swiss, está autorizado girar a perna do vento pela direita? November Swiss, que tocou e remeteu aos 42, afirmo, curva direita, cruza final da 10, reposta de base para final. Vai cruzar a base pela direita, da 17, November Swiss. Canar 6315, acena identificação, via chegada Aman, desça para o nível de voo 080, ajuste no 090. Ao meu Mike Eco Juliette, desça para 3 mil, 4 mil pés, Mike Eco Juliette. O 2788, da presença atualizado pro de Paulo Afonso. autorizado Paulo Afonso, azul 2788, grato. O 2008, desça para o nível 050. O 2008, copiou o controle? 050, 2008. 2008, vou na proa de Duna. Duna na proa, 2008. O 2008, confirma que tem condições de manter a presente velocidade até as proximidades de Duna. Quanto foi o 2008? Mantém a velocidade, o 2008. Passando agora o prolongamento da 120. November of Quick, autorizado base e ataque remetida, vento no 40 graus, 8 nós. Voador, voa 964, 210. Voo 964, acendo identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 070, ajuste no 096. 070, pode aproveitar? Até a da chegada, o voo 964, forma o número 4 na aproximação. É. 090, né? Nativo, 090. O cara falou 2016 e já tinha procurado. 090, ajuste confirmado. 040, na quebra do 10. Mike Eco Juliette, mantenha 040. De November Alpha, confirma intenções. Esquerda, proa 040, seu limite é o localizador. 040, comunicado pelo localizador, mais 040. Ponto. November Alpha, poderia confirmar, é circuito na 17 em Salvador e TGL? P2008. Mantenha 5 mil pés. Não entendi, mantenha 5 mil, 2008. Primeira nave, chama o controle. Sim, Serra, Zona do Maquiaco, Mato de São João, confirma? Gente, autorizado Salvador, no mil pés, corredor forte, mantendo restrito no mil pés, decola da 17 com a na esquerda, 0171 no código, 1208 controle. Flores Salvador, passaria 2230. Táxi decolagem chama a torre no noite decimal 95. Passarei 2230, aguarde. Batendo 5.000, 2008. Voo 2008, desça para 4.000 pés. Ajuste no 090. 4.010, 2008. 7, curva à direita, cruza final da 10, reposte de base para final. Autorizado, curva à direita, reporta a nave no base para a final, para a direita da 17, na numeração e 5. Atingindo 4.000, voo 2008. Gente, voo 2008, mantém 4.000 pés, informa o tráfego, posição 1 hora, 1 milhas, rumo oeste, mantendo 3.000 pés, um Alfa Tango 72. Gente, voo 2008, mantendo 4.000, vai iniciar a redução. Passarei 2230, informa o tráfego, posição 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, mantendo 4.000 pés, um Boeing 737. 2230, sente, tem no de cais, guarda contato visual, seria apenas informar que informou ao controle de solo que não cumpriria o gradiente superior da saída árvore, ok? Gente, passarei 2230, mantenha 3.000 pés. Mantenha 3.000, 2230. Aqui é com Juliette, mantenha 4.000 pés. Na R6315, desça para o nível 050. 050. Plano 964, desça para o nível 060. 060-964. Cruzou com tráfego visual, voo 2008. Traque 3805, 1979 a bordo, 4 horas e 10, alterna o Galeão. Confirma só a alternativa? Galeão. 090, descendo 2000, pode estabilizar 2000, 008. Pode ir lá, toque revertida no hotel, 97, na liberação 8. Carreira 2230, autorizado subir para nível 180. 180, 2230. Mike Eco Juliette, desça para 3.000 pés, ajuste na 090. Controle passarendo 2230. Prossiga 2230. Por gentileza, senhorita, coordenar com o Recife possibilidade de voarmos direto Vitória da Conquista? Passarei 2230, inicialmente vou em Elefa. Elefa, 2230. Plan 3805, a linha e decola cabeceira 10, vento 110 graus, 619. É 315, reduz a velocidade para 1909. Vai reduzir, minha pesa. LS 2008, pista vista. O 2008, completo final do procedimento LS 2, chame a torre em 118, decimal 95. 1895, obrigado. Controle Salvador, azul 4116, escuta com rota. Azul 4116. E a chegada a Mares, desça para o nível 070, ajuste no 090, acionando a identificação. Desce até o 70, a chegada a Mares, 4.16. Não interfere com a sua aproximação. E outro tráfego iniciando rolagem nesse momento, é o Zatã, e logo em breve já autorizarei esse voo. Está mantendo a aproximação, voo 2008. November Oscar Whisky, tocou o RMTL 52, siga para o farol de Itapuã, inicie espera e aguarde instruções para o cruzamento do campo. Prosseguir para o farol de Itapuã, inicie a espera na autorização da torre, November Oscar Whisky. Na minha 315, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, autorizado o Washington. Guarde a autorização, Washington, na minha 315. Para Natal, autorizado no 256 da Gol, na saída. Uca, transição Zipar, decolando da 1.0 com curva à esquerda. Nível 370, código é o 5453 e o controle 1208. Natal 370, rota do plano, Uca, Zipar, decolando a 10, curva à esquerda. 5453, 208, vai chamar por Puxa, vai chamar na posição 2. Correto. Chama pronto no 2. Zero. Acabando agora. Azul 2788, aguarde. Scanner 6320, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 080, ajuste 10010. 10010, descendo para 010 Mari. Então, instalador, o Nove Operação Cabeça visual com gol na final. A 510 está autorizada na retaguarda? Negativo, eu acho que o Whisky está com outra aeronave na final. Guarde mais algum destaque. Mantenha a espera ainda no farol de tapão. descende e espera pela esquerda aqui no farol, na Avenida Brasil. Leda? Após 2000 pés, autorizado Leda, então 3205. Positivo, após 2000, Leda, 3605. Gente, Capatangué, o Delta Fox, reporte rotatória. Rotatória. Romeu Mike Eco Juliette, complete final do procedimento de Alessa que fecha na torre 118.95. 18.95, obrigado, até a volta. Oceana 6315, desça para 2000 pés, autorizado em Alessa que fecha pistão 0, reporte estabilizado. Forma integral aeronave com um grau de speed de 140, inicie redução para aproximação. Cliente, continue a aproximação e aguarde para o cancelamento do plano. Sim. 18.5 da outra parte, grátis. 964-060. Boa tarde, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, boa tarde. Boa tarde. Azul 4196, desça para o nível 050. 050, 4196. Que vai ingressar no final da 17. Para o senhor cancelar o plano e seguir para a final da 17, perde a prioridade para pouso e segue como número 2. Segue assim mesmo para a 17 ou pousa na 10? Não, vamos pousar na 10 então. Cliente Mike Eco Juliette, agora sim, pista livre, pouso autorizado, vento 110 graus, 619. Presente conquista, 2230 graus. Informação de tráfego à direita, temos um Papa 28 Alfa efetuando espera, não interfere com sua aproximação. Livre pouso, pista 10, Mike Eco Juliette. Qual parte segue após o pouso? Mato Vata. Vata, ciente. Vata, Delta Fox, sobre a rotatória, absoluta. Autorizado final da 17, reporte vertical da Enrima, Eco Delta Fox. Delta Fox. Ciente, o azul 4196. 964, pula esquerda na proa 010-090, limite localizador, reduza para 1709, descendo para 2000. Proa 10, estado localizador, 2000. 2000. Está para chegar na desta via para nível de voo 080, ajuste 1010. 1080. Confirmando, código é o 5444, com proa nordeste, decolando da 107 com voando à esquerda, 500 pés. Controle 1208, torre no noite decimal 95. Confirmando 500 pés AGL, 005 AGL. Correto, confirmação POB? 03. Agora transfere torre no noite decimal 95 acionado para táxi e decolagem. Torre no noite decimal 95, ajuste no 090. Boa tarde, acionário 6315. Está 2 minutos. Azul 4196, desça para 3000 pés, ajuste no 090. Oceano 6315, chamou a torre? Positivo, dá uma milha do externo, só para ver. Oceano aproximação, aguardando pista livre. Ok. Corre Salvador, na liberação 3, está autorizada para o cruzamento do prolongamento, da 1-0. Negativo, tem mais dois tráfegos na final da 1-0. Aguarde, November Oscar Whiskey. Ciente, aguardará os tráfegos na liberação Whiskey. Eco Delta Fox, solo 59, qual parte? Na próxima direita, boa tarde. João 08, autorizado o nível 130, livre ascensão no setor oeste da ilha de Taparica. Estabilizado, voo 964. Mike é com Juliette, aguarda só um minuto. Telemia 315, com motorizado pistão no 0, vento no 20 graus, 7 nós. Depois, é 315. Mike, Charles, Juliette, prosseguindo. Ciente, livre acionar, chama para o táxi. Chamada, pronto para iniciar. Autorizado táxi até a Oscar. Procedimento LS X-Ray, chame a torre 198.95. 18.95, obrigado. Azul 4116, desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado. 3.000 pés, informado, estabilizado, 4116. CNR 6320, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-0. 3.000, com N10, 6320. November 2. Tchau, Juliette, estou em Salvador. Você teria condições de decolagem a partir do pátio com proa nordeste direto? Gente, Lima Mike, Quebec, na Quebec, torre na noite desse 1-9-5. Pátio ou precisa de utilizar a pista? Gente, aguarde mais alguns instantes então apenas para a decolagem. Boa tarde, Gol 964, Simbra, baixado e checado. Certo, obrigado, boa tarde, 3205. 3964. November Alpha, mantém a posição. Na 6315, solo ao 02, direito no 211. 211. No 964, informação de tráfego à direita, temos aeronave efetuando espera farol de tapô, não interfere com a aproximação. Aguardando faz alguns instantes da pista livre. Afirmativo, 964. November Oscar Whiskey visual com tráfego na curta final da 1-0. Afirmativo, visual com tráfego na final da 1-0. No 964, ponto autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0, graus 8-9. Repouso, Gol 964. November Oscar Whiskey, condições de agilizar para cruzar a retaguarda do tráfego? Afirmativo, agilizando, visual com tráfego. Com isso, informo que após o cruzamento da final da 1-0, segue para a rotatória efetuando espera, aguardando autorização para novos toques e remetidas. Afirmativo, após o cruzamento, vai permanecer esperando a rotatória, no membro da sua lista. Sente. Já Charlie, Mike e Juliette. Aguarde isso, vocês, mais alguns instantes. Tem que aguardar, Mike é com Juliette. O 4196, complete final do procedimento LS X-Way, chame a torre em 1-8, decimal 95. Chama 1895, completando o 4196, agora. 4, solo ao 04, direito no 211. 211, igual no 964. Estamos aeronave na final, no EA seria possível para o cruzamento. Aguarde apenas mais alguns instantes de novembro. Torre Azul 4196 Nacional. Azul 4196, continua a aproximação, informa o tráfego à esquerda, Papa 28 Alfa, seguindo para a rotatória para efetuar a espera, não interfere com a aproximação. Agora pista livre, pouso autorizado, vento no 80 graus, 5 norte. Autorizado, pouso Azul 4196, tráfego visual. A Juliette, autorizado táxi até a Oscar, reporte na Oscar. Eu não sei o processo. Vou no 885, desça para 3.000 pés. Ajuste no 090. 3.000. Aguarda só um minutinho no 25. Padrão do 90. Como autorizado, teria condições de decolagem da presente? Gente, aguardando apenas a passagem do tráfego, já está na curtíssima. Voo no 164, a sua identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 090. 1050, voo no 164, mantenha o PC da chegada. Mantendo, voo no 164. Controle 6320 da Oxa, estabilizando a final da X-Ray da próxima zero. CNR 6320, complete final do procedimento, chame a torre 118, decimal 95. 295, obrigado, 6320. Está autorizada a decolagem de imediato, pistão no 7, vento no 7, 0 graus, 8 nós. Após decolagem, ingresso na contra-vento. 4118, solo ao 08, direito no 211. Direita, confirma 211. Afirma no 211. 211, tá, lembrando. Mike Charlie Juliette, fora do solo ao 08, aguarde transferência. Mike Charlie Juliette 7. Oi Salvador, muito boa tarde, o Janeiro 6320, estabilizado no final da X-Way da próxima 0. Janeiro 6320, continua a aproximação, guarda na autorização de pouso. Sua escuta. Autorizado, Mike é com Juliette. 4116, táxi lento vai manter antes da Juliette. Lento vai manter antes da Juliette, no 4116. Índia November Alpha, decola 09, ingresse na perna contra o vento, pistol no zero, aguardando transferência, aguardando para o cruzamento do campo. Aproveita a zero, agora no cruzamento, ele era federal. Charlie Mike Juliette, chame agora o controle no 208. 1208, grato com o trabalho. Controle Salvador, é o papapá Mike Charlie Juliette. Oi Salvador, não liberar o esse visual com a chanela final do 0, só autorizando a aproximação do 07. Autorizada aproximação do ano 7, afirmo. Não lembra as coisas. Aproximada ano 7, não lembra as coisas. Ia, a expressão de ler, alterar os tempos. Vai servir para a área. Área recebida de Samaria, ok? Gente, confirme qual a distância que vai atuar esse cheque. Não, é o voo de linha de transmissão até Aracaju, ok? Era voar 506, inspecionando as linhas de alta tensão. De November Alpha. É bom, tô até, menina de November Alpha. Voto. Esse é a inspeção, ok? Confirmado, irá efetuar aerolevantamento, mais charge direto. Não, negativo, é a linha de transmissão certa. Mike Charlie Juliette, mantenha-se em condições visuais, 510. Juliette. Não, tá me apresa já. Sim. Nos vamos na 028, Índia November Alpha. Vou no 885, complete final do procedimento LSX2, chame a torre em 198, decimal 95. 1795. No 7, vento no 30 graus, 89. Autorizado, toque em remeter no 7, na liberação, isso aqui. Torre Salvador, boa noite. 885, tinha aproximação, aguardando autorização de pouso. Vá. Aproximadamente, 12 horas, aproximadamente, a 5 milhas, exatamente. Cabo 06. Paciente, o Índia November Alpha. O gol no 256, pro táxi 180 a bordo, Recife 2:40. 985, formação de tráfego, Papa 28 Alfa, efetuando o toque arremetida neste momento, cabeceira auxiliar, não interfere com a aproximação. Continue a aproximação, aguardando informação de eixo livre. É, foi, foi. No meio, Juliette 03, o portão. 03, a portão, Juliette 4196. É 320, Juliette, 62 é seu portão. Juliette, para 62, é 6320. Papapá, Mike, Charlie e Juliette, quando possível, seu estimado para pouso. E estimado na próxima terminal, Aracaju. Já não zero. Boa tarde. O 256, mantém o voo de espera. Novembro Oscar Whisky, siga para o Itapuã, aguardando para o cruzamento. Eu prossegui para o Itapuã, aguardando o cruzamento, Novembro Oscar Whisky. Só para reportar, será a pouso final. Gente, Novembro Oscar Whisky, estão com via direita, aguardando para o cruzamento do campo. Ok, vai por via direita, aguardando para o cruzamento na retaguarda do tráfego da visual, Novembro Oscar Whisky. Afirmativa, retaguarda do tráfego então, já está autorizado, November Oscar Whisky, reporte girando base. Autorizado o cruzamento na retaguarda, reporte na área girando base da pela direita da 7, November Oscar Whisky. Entendi, o senhor julga então que a distância dele é inferior à regulamentar? Eu creio que sim, várias vezes essa pedra vai longe. Paciente, iremos informar em frente. Grato pela informação. Bom dia. Salvador, Nova Brasco Whisky, cruzando o prolongamento da 110. Rapaz, Romeu, Nova Brasco Whisky, avistado, autorizado pouso pista 107, vento no 30 graus, meia dúzia nossa. Autorizado pouso 107, Nova Brasco Whisky. Bom no 885, solo 115, direito no 211. 211, Gol 111, 64. Bom, 885, livrou. Bolo 885, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, para o 2, bom 885. Romeu Kilo, Serra Lima, sem identificação. Papa Romeu Kilo, Serra Lima, confirme intenções. Foi falador, nome da país que na final da 17. Pouso autorizado pista no 7, Novembro Oscar Whisky. Autorizado no 7, Novembro Oscar Whisky. Bono 256, decola ao 15, controle no 208. Controle 208, Bono 256. Controle, Bono 256, boa tarde. Bono 256. Boa tarde, contato radar na decolagem, suba via PUCA para o nível de voo 370. Via PUCA 370, Bono 256. Com 3560, desça para 3000 pés, ajuste no 010. 3000, 010. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, acione o código 0134. Pelo Serra Lima, confirme solicitando subir para o nível 090. Pelo Serra Lima, suba para o nível 090, voando na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte para a descida. Pelo Serra Lima, confirme só o tipo do equipamento. Procedimento IFR, retorno 4110, ou 107. O Kilo Papa Mike, meu pés é estrito inicialmente. O transponder é o 0, confirmando 5465, o controle está operando na frequência 208. Não compara que eu disse, em Veracruz. Controle Bono 256, poderia voar de papo? No POB, parte no GRAE. Controle Bono 256. Bono 256, mantenha o perfil da saída. Mantenha o perfil 256. Papa Mike, prossiga. Papa Salvador, boa tarde ao Oceanair. 6142, posição 5, ciente da Oscar, para autorização de tráfego Recife. 6145, aguarda só um minuto, cota Recife, prepara Puca, Jamaracaju. Confirme, Puca. Puca, Jamo, depois Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, sim. 6142. Papá Mike Charlie Juliette, reporte a 20 milhas de Salvador. LS visual, gol 1164. Gol 1164, complete final do procedimento LS X-Way, chame a torre 118, decimal 95. 1895, gol 1164. Informo que o seu plano está vencido. Confirme se efetua a DLA. Gente, vou verificar e já retorno. Um minuto. O número 2 para a cópia. M142, pronto, cópia. Poxa, é NER6142, pronto, cópia. Daniel 6142, está pronto, cópia. Autorizado Recife via Conde, peso 197, Potro, restante conforme. Nível 350. Saída será Puca, Jamo, após Aracaju. Decolada 190 esquerda. Código 5476. Controle 1208. Autorizado Recife nível 350 pela Conde, Upper Zulu 17, Podro, após conforme rota, devolve da 10 para o vertical à esquerda, perfil Puca, Jamo, Aracaju, aciona 476 e o controle 120, décima 8, é o Oceanair 6145. Correto, chama pronto, portão 05. Na escuta da torre? Na escuta, gol 964. Pronto. Baixada de travada? Baixada de travada, gol 964. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus, 89. Autorizado, pouso no zero, gol 964. Sou Lima Gufa, aguardo um minuto, tô checando com a IR Salvador. Tem a frequência livre ao ingressar na terminal Aracaju. Para serviço de informação e alerta, chame Aracaju na frequência 120.3. Alívio acionar, aguarde um minuto para a cota. Salvador, 103.193, informação Oscar, autorização Galeão, posição 09. Boa noite, 256, boa tarde.